Olá, muito bom dia. Temos do outro lado da linha, autarca de Tábua, Mário Loureiro. Muito bom dia. Qual o ponto de situação no Conselho de Tábua? Neste momento penso que tem dois casos ativos, é assim? Em relação aos dois casos que temos ativos, são situações de duas pessoas, uma que veio do estrangeiro e que está internado em Coimbra em tratamento, mas não corre perigo de vida, pelo menos a informação que nem há qualquer risco, para fazer o seu tratamento normal e dentro de dias é natural que já esteja de regresso a casa. Entretanto, a família foram testados e não houve qualquer infecção junto dos familiares. O outro caso também é uma pessoa que realmente também esteve férias em Lisboa, passaram algum tempo com a família ou com amigos em Lisboa e que regressou e quando regressou teve sintomas e também é uma pessoa com alguma idade também que está internada, estão os dois casos internados em Coimbra, mas também da mesma forma aquilo que sei é que não há qualquer risco de vida para a pessoa, nem está numa situação crítica, está a fazer o seu tratamento e por precaução está internado. Podemos então confirmar que estas duas pessoas estão hospitalizadas devido à Covid-19, é assim? Certo. O mais recente caso, então, é esta pessoa que regressou de Lisboa? Sim, esse é o mais recente. Cerca de que idade é que terá? E o sexo? É uma senhora e que tem alguma idade já, não posso precisar, mas tem alguma idade. E o outro senhor também tem cerca de 80 anos e esteve no estrangeiro. Muito bem, e a esta altura podemos dizer, aliás, questionamos se os contactos mais próximos destas pessoas foram então todas testadas? Foram testadas e todos os resultados foram negativos. Ou seja, neste momento podemos dizer que o Conselho de Tábua não tem uma cadeia de transmissão Covid-19? Não, de modo algum. Pelo menos a informação que temos do AFES, do Delegado de Saúde, é nesse sentido. Muito bem, e aproveitamos também esta oportunidade para questionar o Sr. Presidente. Estamos numa altura crítica, não só no país. Este regresso ao ensino, como é que está a decorrer no Conselho de Tábua? Está tudo a decorrer com tranquilidade e com normalidade. Adotámos todas as medidas e tomámos todas as precauções. Os pais, as famílias, os professores, os auxiliares, as educadoras, todos estão atentos e estamos a fazer o controle muito rigoroso. Também os nossos alunos também já têm algum cuidado, mas de qualquer modo há sempre a preocupação de estar junto, sobretudo os mais pequeninos, para os alertar para o risco e para os continuar a chamar a atenção para os comportamentos que devem ter e a forma como devem, de alguma forma, proteger para que não haja qualquer risco. Mas muito. Transportes, adotámos os transportes com as restrições, os espaços com as restrições, estamos a fazer tudo de acordo com as normas do DGS e até agora, felizmente, não temos tido problemas. Muito bem, e na fase inicial o Conselho de Tábua teve aquela situação da misericórdia. Como é que está esta situação das IPSS? Pode-se dizer que está tudo controlado? Nas IPSS não temos, felizmente, tido nenhum caso identificado. Houve essa situação inicialmente, mas de resto, a partir daí a situação normalizou-se, felizmente não tivemos nenhuma pessoa falecida, as pessoas fizeram o seu tratamento e regressaram à vida normal e está tudo a decorrer com normalidade. Estamos a testar muita gente, continuamos a fazer muitos testes nas IPSS, nos bombeiros, na saúde, em todas as áreas, na educação, testamos os profissionais de saúde e temos feito todos esses testes nos profissionais das nossas IPSS periodicamente, para que não haja qualquer risco e estejamos todos